Salve, salve, coelhada! Decadentes número 216. Hoje a gente vai falar sobre esse empate com gosto de vitória. Essa frase nunca havia sido dita na história. Empate com gosto de vitória lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, adversário direto. Além de outras coisas, nós temos aqui hoje para falar também a blitz decadêntica no Pardal, a visita do Alisson Fernandes lá ao Tigrão, para entregar uma camisa com muita má vontade ao Tigrão. Quem viu no vídeo, viu isso aí, né? Vamos começar. Estão aqui comigo, em primeiro lugar, Felipe Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente. E vamos aí falar de uma vitória suada, um empate, né? Com esse saborzinho de vitória, que foi difícil. Mas terminou com alguma alegria. Oi, como, viu? Tá doido. Lucas, dê sua boa noite. Boa noite. Complementando a introdução do Jairo, foi não só um empate com gosto de vitória, mas um empate com gosto de acesso, hein? Tá com cara mesmo, viu? E por último, mas não menos importante, o Alisson Fernandes, retornando aí. Dê sua boa noite, Alisson. Boa noite. Eu vou falar com o seu negócio. Ó, primeiro, contagem vos abraça. Segundo, esse coelhão é coisa linda de meu Deus, né, bicho? O time começa a perder de 2-0. Eu xingo até a mãe do massagista. Aí termina com a gente elogiando o Giovani, né, cara? É um troço impressionante. Foi um jogo... tem que levantar a mão pro céu, que tem que observar que foi o primeiro jogo pós-visita do Alisson no CT. Então só isso aí já é um negócio assim... que ninguém esperava que a gente pudesse sobreviver a isso. É para acesso mesmo. Felipe, você quer fazer o resumo? Posso. O jogo começou meio truncado, com o Atlético Goianiense tendo mais ações ofensivas. Eles tiveram, acho que duas chances, antes da gente conseguir ter a primeira chance de mais perigo, que foi até uma jogada legal do Júlio Viçosa, né? Que tentou um chute de fora, o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa. Naquele momento ali, eu achei que o jogo até tava, assim, falando assim, eu comecei no começo do jogo, eu tava com aquele medo de não conseguir, né, trazer um resultado positivo. Nesse momento que a gente começou a atacar um pouco mais, o Viçosa criou esse ataque, eu até achei que a gente ia voltar a ser aquele América que ia abafar, né, até conseguir fazer o primeiro gol, só que isso não aconteceu. E a gente acabou tomando o primeiro gol deles pouco tempo depois, numa falha defensiva meio... os dois gols assim, que eles fizeram foi uma... jogada de desatenção, eu achei. Mas bem, fizeram o primeiro, fizeram o segundo, e o time tava mais ou menos entregue. Tanto é que, tipo assim, depois disso, eles começaram a criar muitas chances, e o Ayrton fez uma baita na defesa cara a cara com o Cidadão ali no finalzinho do primeiro tempo. Que se cai aquele ali, o terceiro, eu acho que as coisas iam dificultar bastante pra gente, né? Fomos pro intervalo, não mudou muita coisa. A gente voltou ainda, né, tentando um pouco mais, mas dando muitas chances. O Ayrton continuou sendo o nosso melhor em campo por um tempo. E aí o Tigrão fez as modificações dele, uma que é o que ele geralmente sempre faz, né? Que é saiu o Maranhão para a entrada do Giovani. Ele também colocou o Bilu em campo. E depois pôs o Belusso no lugar do Flávio, botou o time bem ofensivo. E acabou sendo recompensado. O Giovani, no erro de saída de bola do Atlético Goianiense, o Giovani consegue chutar. E a bola vai na trave, pega no goleiro e entra. Então faz aquele um gol. E no finalzinho do jogo ali, já quase nos acréscimos, a gente consegue um outro chute que pega na trave, vai para as costas do goleiro, dessa vez o Bilu. E aí o Mateuzinho tem só o trabalho de empurrar a bola para dentro e conseguir o empate. E aí... só alegria, né? Eu já, no começo do segundo tempo, já tava sem acreditar, mais ou menos pela metade, eu tava falando que o jogo meio que já era, que agora focar em ver se conseguia os pontos nos outros, né, pra conseguir a quarta vaga, embora já sem tanta esperança, mas esses dois golzinhos no final com esse quê de milagre e de sorte, sorte assim, de acerto, né, técnico do Conceição em botar o time pra frente, essa vez foi recompensado. E voltamos com um empate que nos ajuda muito, né? Então aí foi só celebrar, assim. A noite foi curta aqui de sexta para sábado, Gibraltar. Nossa, eu vou falar com você o seguinte, que além de ser um empate fora contra um adversário direto, você buscar um empate num 2-0 é um negócio absurdo. E o mais impressionante, se tivesse mais 5 minutos de jogo, eu acho que virava, hein? Também acho. Que no final ali, depois que fez, até o Matheusinho já pega a bola do gol, já volta com ela. Falei assim, ah, os caras vão ali, até porque o time tava todo ofensivo, né? Não ia ter como segurar, ia ser só a parte pra frente, né? Mas por azar nosso, deu só 4 minutos e ainda no meio ali do tempo teve uma paralisação do jogo ali que comeu uma partezinha e o juizão não quis muito com nada não. Porque se tem uns acréscimos decentes ali no jogo, eu acho que a gente teria conseguido uma melhor sorte. É, e o time deles mesmo já estava sentindo, porque eles tiraram o atacante que fez o gol, né? E eu não conheço muito bem os atletas do Atlético Goianiense para dizer, mas eles estavam sentindo que a gente estava indo para cima, que tinha a chance, antes da gente empatar, eles já fizeram uma substituição para recuar o time deles, né? É, foi uma punição ao mau futebol também, né? Porque o Atlético Goianiense, depois que fez o 2-0 ali, já começou a tentar segurar demais, segurar a batida de lateral, segurar a reposição de bola. É, e acho que até por uma justiça ao futebol bem jogado, eles foram punidos aí com o empate da América. Não que o nosso futebol estivesse muito bem jogado também, né? Então, é, acho que então, nem, né? Mudar a expressão de futebol bem jogado para pelo menos não encebar o jogo, né? Porque quando eles começaram a encebar o jogo, eu sempre falo isso, e eu tinha muitas críticas aqui ao João Ricardo, que hoje é goleiro do praticamente rebaixado Chapecoense. Muitas vezes a gente ganhando jogos que a gente estava bem, cara, que o time estava bem, bem posicionado, o time estava dono das ações em campo ali, e aí começava o João Ricardo com aquela cera excessiva e irritante, e eu tenho para mim que isso chama o adversário, isso, às vezes o adversário está praticamente entregue, mas quando ele vê que você não quer mais jogar, e é o que fez o Atlético Goianiense, você tira forças, né? Você consegue... Você vê que o outro time não pretende mais te atacar, então você está mais livre para tentar se jogar lá na frente e conseguir alguma coisa ali, na base da sorte, na base do pulmão, da forma como for. E eu acho que foi um pouco o que aconteceu. O Atlético Goianiense começou a abdicar, estava muito melhor no jogo. É, justiça seja feita, o Ayrton fez belas defesas, enquanto o Atlético Goianiense ainda estava buscando o jogo, né? E aí acharam que o 2-0 estava garantido, e se tem uma coisa que a gente não pode negar desse time do Felipe Conceição, é que o América tem tido uma raça, uma vontade, uma entrega muito grande. Se a parte técnica ainda não está nem perto daquilo que eu espero de um time, mas a parte da entrega, a parte da raça, a parte da vontade de levar esse time para a primeira divisão, nós temos essa certeza. E aí foi na base do muito mais do suor do que da inspiração, mas o resultado para a gente é fantástico. Vocês falaram aí, e é fantástico mesmo. Eu acho que talvez seja o resultado, por incrível que pareça, a gente teve várias vitórias aí ao longo do campeonato, mas esse empate não é uma vitória, é um empate, mas talvez seja o resultado mais emblemático aí nessa busca pelo acesso. Tem rivalizando com a virada lá do jogo contra o Londrina, né? Jogo de viradas e reviradas também. Mas eu acho que um pouco do que o Atlético Goianiense fez tem a ver com o Barroca, né? Porque o Barroca no Botafogo, o Botafogo para um time de Série A é um time com muitas deficiências técnicas, era um time mais retrancado e tudo. Ele estava tirando leite de pedra do Botafogo lá. E talvez seja meio que o estilo dele, um pouquinho mais retrancado, enfim. Tem uma batida de lateral que ele pediu para o jogador do Atlético Goianiense segurar. Então, exatamente. Tem até um comentário no primeiro tempo do Bob Faria, né? Falando que nos jogos do Botafogo com o Barroco, o Botafogo era um time que tinha uma transição lenta, que não se encadenciava muito o jogo, que não pressionava, não marcava muita pressão na frente, e que ele estava surpreso que eles estavam fazendo isso contra o América no primeiro tempo. Eu falei assim, pô, eu acho que é uma surpresa uma mudança do Barroca no trabalho. Eu lembro desse comentário, né? Embora, para ser justo também, o maior domínio que o Goianiense teve foi exatamente depois, principalmente do primeiro gol. Porque assim, até então o jogo, tipo assim, eles estavam atacando, mas não era uma pressão, não era que eles montavam muito em cima da gente. Depois que eles fizeram aquele gol foi uma falha do Juninho, né? Que errou um passe no meio de campo ali. E aí, no contra-ataque eles foram e mataram o lance. Esse foi o segundo, agora eu confundi a ordem deles. Mas assim, depois dos gols é que o time deu, aí que eles conseguiram pressionar mais, conseguiram fazer um segundo, conseguiram criar outras chances, até no início do segundo tempo, que aí eles baixaram a bola, resolveram sentar no placar, e o futebol tem essas sutilezas, né? Se você só sentar no placar ali, geralmente você toma... E abriu... E abrir um parênteses aqui, tomar um gol do Ailon, né, bicho? Puta merda. Olhei do ex que gosta de perseguir o América. Puta merda. É pior que isso, agora, né? Uma coisa que eu queria falar também é o seguinte. Estamos aqui cheios de elogios ao resultado, e é para elogiar mesmo, mas acho que cabe uma crítica importante ao início de jogo do América, né? O América começou novamente sem o ímpeto que a partida exige, né? Me lembrou um pouquinho a partida contra o Figueirense. Acho que, guardadas as proporções, contra o Figueirense foi pior a atuação, mas aquele início de jogo do América ali foi um início sem conseguir sair da pressão do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense acabou ganhando o corpo, vendo que o América não conseguia oferecer grande perigo lá na frente. A escalação do Felipe Conceição vem funcionando? Como que você critica um treinador que tira o time da última colocação e leva perto do G4? É difícil. Mas que, de fato, numa partida como essa, ela agride pouco o adversário. Aí, quando o adversário não se sente em perigo, ele se lança na frente. Então, o Barroca, se teve um mérito dele nessa partida, foi explorar a lateral esquerda do América com o Sávio, que, de fato, para nós, não é nem bom falar isso alto, porque vai que tem alguém dos próximos adversários aí ouvindo, mas o caminho das pedras é ali. O Sávio, defensivamente, ele é muito fraco. Ele se deixa envolver por qualquer trama ofensiva da equipe adversária ali na região dele. Qualquer 1-2 com um mínimo de qualidade, o Sávio fica batido. E que você falar que o Sávio é o caminho das pedras, sendo que o outro lado tem o Leandro Silva, é uma ofensa maior ainda, hein? Pois é, mas o Sávio, que ninguém nos ouça, mas ele é o caminho das pedras, e o Barroca fez isso bem, e por ali o Atlético Goianiense conseguiu levar vantagem ao América. O que fica de recado, o que fica, acho que, de lição, é que para as próximas partidas a gente tem que conseguir entrar mais ligado. As próximas partidas, principalmente fora de casa, dentro de casa a gente consegue, mas fora de casa tem que conseguir, porque não é toda vez que contra uma equipe como o Atlético Goianiense a gente vai conseguir buscar um placar de 2-0 contra. Isso é muito difícil, isso é muito raro. Do que o Alisson falou, isso ficou tão claro que todo mundo que estava vendo o jogo reparou, e até mesmo os comentaristas que estavam narrando o jogo falando que todas as jogadas do Atlético Goianiense eram em cima do nosso lado esquerdo, todas, e estava muito fácil passar por lá. Então, do que foi o começo do ano, a gente chegar nesse momento e falar que a gente está com muita saudade do João Paulo, até mesmo defensivamente, é para ver como é que ele foi mal nessa partida, né? Ele tem essa deficiência, sabe, Lucas? Ele tem, isso em outras partidas que ele entrou, eu já observei, ele é batido com muita facilidade. Qualquer jogadinha ali pela lateral dele, ele é batido com muita facilidade. No treinamento que eu acompanhei, aí já começando a adiantar o que rolou lá, a maior bronca que eu vi do Felipe Conceição durante o horário todo do treinamento foi no Sávio. Foi no Sávio, e justamente por uma jogada como essa. Uma jogada em que ele, o time adversário no treino, né? O Sávio treinou como titular no dia, e o time reserva no treino, veio o atacante pelo lado dele, e ele ficou posicionado muito à frente. E a bola chegou até a linha de fundo e houve o cruzamento. E o Felipe Conceição parou o treinamento e meteu o ferro, com o perdão da expressão, meteu o ferro nele. E falou: se você não tem o que fazer mais adiantado, você tem que voltar e marcar. E parece que foi já cantando a pedra para o jogo, né? E no jogo, novamente, ele repetiu esse comportamento. Ele precisa ser um lateral, já que ele não tem essa eficiência na frente, que ele consiga ser um lateral ok, pelo menos na parte ofensiva. Acho que ele se perde nisso, ele não consegue ler a jogada, entender em qual momento ele tem que estar mais adiantado, em qual momento ele tem que acompanhar até lá na linha de fundo. Isso é verdade. Eu acho que o Sávio, eu pelo menos acho que ontem os piores em campo, para mim, Sávio e Diego Ferreira, assim, de longe. Diego Ferreira totalmente inoperante, nada. E o Sávio, eu sei que vocês falaram, toda bola que vai pro lado dele, ele não chega em uma. Ele tá no lugar errado sempre e não consegue chegar no lugar certo. Então é complicado, viu? Eu sempre falo que o João Paulo pode ficar sossegado, tranquilo, que não tem sombra para ele, não. E olha que nós sabemos, nós já tecemos muita crítica ao João Paulo aqui, mas não tem a preocupação nenhuma de perder a titularidade assim que voltar, viu? Fato. Uma coisa que, nessa parte, eu acho que pode ajudar, tipo assim, o Maranhão tá muito ali para ajudar a compor aquele lado também, né? E no gol da cobrança de lateral, o cara que, na verdade, fala em recompor ali é ele, né? Porque o Sávio tá marcando o cara que recebeu, que tudo bem, ele não conseguiu dominar, o cara pegou a bola e tocou para trás, mas o cara que tocou para trás e cruzou pro gol pegou livre, né? O Maranhão vem chegando atrasado atrás dele. Então, acho que é uma questão de já que o Mateuzinho não vai voltar tanto, até não por ser a nossa válvula ofensiva, a válvula ofensiva com maior eficiência, talvez fosse mais legal ter, tipo assim, o Maranhão teria que recompor melhor aquele setor ali também, que deixou faltar, né? Mas o que eu gostei, pelo menos, foi da atitude do Tigrão no final do jogo, aquele vídeo, né, que ele mostra, que ele falando com os jogadores, tipo assim, que se eles entrassem acreditando nesse primeiro tempo que eles teriam ganho, que se eles entrarem com a mesma dedicação e vontade que eles tiveram no segundo tempo, que se eles acreditarem eles vão conseguir coisa melhor, isso mostra que ele também, assim, ele vê que o time realmente entrou um pouco mais abaixo, que ele é uma coisa que ele acreditou que ele deva tentar trabalhar. Isso é uma coisa positiva. Eu vejo, tipo assim, lembro do Adilson, por exemplo, quando ele conseguiu um resultado não muito bom, ele culpava um outro jogador defensivo e se escondia de uma postura maior. O Tigrão, nessa postura, ele pegou e só fala com os jogadores, vão ter mais vontade. Reconhece onde o time tem errado e acho que isso ajuda mais a modificar pro trabalho, né? Se ele conseguir pilhar os caras para entrar igual a gente entrava naqueles jogos que a gente chegou martelando no começo e fez o gol, pô, aí acho que dificilmente a gente consegue, a gente vai ficar fora de uma das vagas do G4, né? Então, o discurso dele tem sido, eu tenho achado legal, o jeito com que ele tem abordado, com que ele tem falado dos defeitos, ele falou da postura contra o Figueirense que foi ruim, o time melhorou na partida em casa, agora teve o primeiro tempo ruim, melhorou no segundo, você vê que a fala dele vai e pega o jogador em cima disso, então acho que isso é um ponto positivo, né? Eu acho que ele vê exatamente onde melhorar. E o fato, até comentando questão tática, o fato dele não mudar tanto, né? Na entrevista que ele deu há pouco tempo, ele falou que para esse ano, como não tem muito tempo de treino, que ele não tem muito o que fazer taticamente, tem que ir com o que tá indo, porque é o que dá para fazer. Mas que ele sabe que isso é pouco. E até questões de elenco mesmo, você vê o caso mesmo do próprio Sávio entrar, é porque não tem solução não, cara. Nem na base, se eu não me engano, tem lateral esquerdo, não. Eu acho que não, até onde eu sei, assim, com a idade para subir, eu acho que não tem, não, né? Eu acho que bate na questão de elenco. Eu até comentei esses dias de que o grande teste aí do Paulo Brax vai ser agora na formação de elenco do ano que vem, né? Porque ele e o Tigrão estão tirando leite de pedra. De um elenco que a gente não esperava grandes notícias, tá vindo um acesso ao que parece, né? Então, a gente tem que louvar nisso aí. Vou ler alguns comentários aqui rapidamente, gente. O Zé Alves Aguiar, né, sempre aí com a gente. Boa noite, jogo sofrido. Nós vamos voltar nos comentários aqui do Zé daqui a pouco. O Sam Vignoli, pelo Facebook, está falando: não lembro quando o América buscou 2 gols, estão todos de parabéns. O Fernando Ivanenko, também pelo Facebook: mais 2 minutos o Coelho virava. Foram 4 pontos em 6 fora de casa. Nossa, excelente, isso é fato, né? Sendo que um aí era um adversário direto, então muito importante. O Sam Vignoli também está dizendo que esse tipo de comentário não ajuda um time que está vencendo, porque está se doando ao máximo. Muito ajuda quem não atrapalha. O Sam, eu não sei se foi algum comentário nosso aqui sobre as qualidades gerais, mas faz parte da gente comentar, inclusive, quem foi bem e quem foi mal, né? Então, nós aqui somos torcedor e eu acho que a gente está comentando que se foi visto principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho. E só lembrando que o time está se doando ao máximo, é louvável, a gente elogia aqui sempre, mas isso não necessariamente significa que o time está com o futebol 100% daquilo que é necessário. Eu acho, sim, que ajustes, certeza, sempre são necessários, viu? Foi o Sam, né, que mandou aí. Mas ajustes sempre são necessários. Quando a gente aponta que algum aspecto do jogo que a gente entende que pode ainda ser melhorado, isso não necessariamente é uma crítica, isso não necessariamente é jogar contra, de jeito nenhum. São pontos que a gente entende que podem ser ajustados para melhor. O América ainda tem aí 8 jogos muito difíceis. Alguns falam em 5 vitórias, outros falam em 4 vitórias e 2 empates. Então, a gente ainda tem um bom pedaço aí para remar, e é importante, acho que a crítica que a gente fez até agora aqui no programa é a de entrar mais ligado. Então, isso não é demérito nenhum. É só algo que a gente observa que quanto mais ligado, quanto mais a gente conseguir jogar os 90 minutos na intensidade que a gente jogou o segundo tempo, mais tranquilo vai ser esse possível acesso. Verdade. O Bernardo Moreira está aqui lembrando que o Lucas Luan tem 20 anos e é lateral esquerdo. Eu jurava que ele era zagueiro, viu? Mas eu inclusive lembrava dele jogando na base, na zaga, mas pode ser sim. O Lucas até me perguntou esses dias, o Lucas Deleucas, não o Lucas Luan, me perguntou esses dias, que eu até comentei isso, que eu achava que ele jogava de zagueiro. Ainda dentro dos comentários aqui, o Adolfo perguntou se é o lateral da base, que o Sávio é fraco, né? E alguns comentários, vou voltar aqui no primeiro comentário aqui do Zé, que ele está perguntando aqui, ó, pergunta difícil, valendo R$1 milhão nesse programa de hoje. Depois dos comentários da partida, alguém me explique função tática de Júnior Viçosa, Diego e Maranhão. Alguém quer dizer aí? Assim, posso tentar? Pode, claro. Pode e deve. O Diego é mais um apoio pela beirada, não, pela ponta direita, e que auxilia o Leandro na marcação. O Tigrão falou em entrevista que ele é muito importante pro time, porque por conta do Diego, ele permite que o Leandro ataque muito mais, porque ele vai ter mais alguém para recompor ali, já que eu acredito que por antes de ter mais idade, não consegui nem sempre voltar, né? É de se questionar um ponto. O Diego não é um primor de marcação, ele realmente não ajuda tanto assim defensivamente, mas a função dele é essa, permitir que o Leandro avance mais, ou para finalizar, ou para cruzar, e eles terem essa dobradinha pelo lado direito. A questão do Maranhão, eu acredito que seja mais um cara de recomposição, é um volante que tá ali para ajudar a recompor principalmente a parte esquerda, né? Já que ele é canhoto também, ele ajuda a recompor pela lateral esquerda ali, ou com o João Paulo, ou com o Sávio, já que assim se libera o Matheusinho um pouco mais, ele não tem que ficar voltando toda hora. E é um cara que tem chegado à frente, então ele é um volante que tem força física, né? O que ele agrega é isso, é um cara que eu acredito que pro Tigrão ajude defensivamente, principalmente pelo lado esquerdo, e consegue avançar aí. Bem entre aspas, porque ele é um dos que chega à frente, embora não tenha tanto, pra mim não tenha tanta eficiência ofensiva. E o Viçosa é o nosso pivô, porque ele até no começo passou muito no Belusso, que era o atacante ali, o cara, o finalizador que faria os gols. O Belusso não via dando certo, aí ele colocou o Viçosa nessas que ele colocou, desandou a fazer gol no começo. Ele é grosso, grosso igual o Cano de passar bosta, viu, Felipe? Ele realmente não ajuda muito em criações de jogadas, mas ele geralmente é eficiente. Se ele recebe uma bola em condição de finalizar, ele tem boas chances de fazer gol. O problema é que ele não tem recebido essas bolas. Isso é que tá sendo um problema. O que ele recebeu, a chance que ele teve ontem foi ele que criou ali, pegou de fora, cortou para dentro e tentou bater, deu uma defesa do goleiro. Ele não teve muito mais chance além disso. O problema tá sendo isso. Ele não tem recebido tantas oportunidades. A outra que ele recebeu, até no primeiro tempo, né? O Diego conseguiu pegar a bola. Era 2-1, só que ele, na hora que ele foi passar pro Viçosa, ele deu um puta de uma tijolada pra frente. O Viçosa não conseguiu, não ia conseguir pegar de primeira, né? Porque foi muito mais à frente dele. E aí a grossura dele atrapalhou, que quando ele foi matar a bola, ele escapou. Foi mais pra frente ainda. Foi o lance que ele depois cruza e o Juninho cabeceia pro zagueiro dele tirar. Então, assim, chances que a gente tem. A questão é que ele não recebe tanto. Se ele recebe, por exemplo, se esse passe do Diego é um passe bom, chega no pé dele direito pra finalizar, ali a gente já fazia um dos gols. E, tipo assim, o jogo poderia ter tido um outro contorno até. Então, a função é mais ou menos essa. O Viçosa é um cara pra tentar fazer o pivô ali e guardar a bola pra dentro quando ele tiver chance. E os outros dois são mais pra ajudar na recomposição ofensiva com algumas construções, o Maranhão mais central esquerda e o Diego pela direita. A questão é, ele precisa ser eles? É o que eu sempre falo, eu acho que não necessariamente, mas para a visão do Tigrão tem sido eles ali e tem funcionado, assim, até certo ponto, né? Então ele tem os méritos dele, ele tem as convicções dele que tem funcionado. Eu gostaria de que tivesse outros jogadores fazendo essa mesma função tática nesse time. Gostaria. Achar que o Bilu fazendo a ponta direita ali podia ser uma. Contando que ele voltasse. Ou se às vezes ter o Zé Ricardo mais atrás, o Flávio avançando mais, podia ser uma boa também. O Flávio fazendo o que o Maranhão faz, o Zé Ricardo mais atrás. Acho que poderia tentar ali também. Mas aparentemente não é a preferência, né, do Conceição. Agora, é. nós vamos poder tirar a teima no sábado, viu? Porque é, Maranhão e Diego Ferreira não jogam sábado. Então, muito provavelmente, analisando ali as opções do Felipe Conceição, muito provavelmente ele vai ser obrigado a colocar jogadores que tenham características um pouquinho mais ofensivas. Eu estou acreditando que ele pode ir de Giovani ou Bilu, ou Zé Ricardo e Bilu. Não acho que ele vai fugir muito disso. Talvez Zé Ricardo e Giovani, mas eu não estou botando fé nisso, não. Acho, se eu tivesse que apostar, que ele vai de Giovani e Bilu. Giovani no lugar do Maranhão, Bilu no lugar do Ferreira. E aí a gente vai conseguir tirar a teima aí, né? Essa forma que o Felipe Conceição escala, o América perde muito poder ofensivo. O time fica muito burocrático. É muito difícil você ter criatividade ofensiva tendo Maranhão e Juninho como seus armadores. São jogadores que a característica principal é defensiva. O Maranhão tem até uma boa condição física e tem lá sua função, não dá para a gente desmerecer, e principalmente a parte de segurar a bola, tem corpo ali para fazer esse trabalho sujo. O Juninho é um grande batalhador, corre o tempo inteiro, e aí você vai lá para frente, você tem um lateral direito improvisado, que é o Ferreira, o Viçosa, que dificilmente tem criatividade para jogar uma bola, e por isso que o Mateuzinho está sendo tanto sobrecarregado. Graças a Deus está muito bem, e até um ponto para a gente frisar aqui o quanto está evoluindo o futebol do Mateuzinho. Então ele está conseguindo dar esse sopro de criatividade, mas se você for pegar as outras peças, é muito difícil. Então vamos ver com peças com características um pouco mais ofensivas no sábado, como que esse time vai se comportar. Parafraseando o glorioso Formiga, Rony Franks, no América desfalque é reforço, rapaz. Eu só acho que essa partida é uma partida ruim para fazer esse teste. Assim, eu até entendo que é uma situação que eu também gostaria de ver o Maranhão e o Diego Ferreira com reserva dando oportunidade para outros, mas time, aquele tal do time que tá ganhando não se mexe, e vem uma fase tão boa que eu queria que testasse numa situação que a gente já tivesse subido, sabe? Ah, mas eu acho que pode vir coisa boa dessa mexida aí, vamos ver. Tem que confiar no Tigrão, meu filho. A essa altura do campeonato, a gente tem que botar a fé que o Caboclo vai resolver o que é preciso. Não tem solução, não, né? Aí, como disse o Maurício Cândido, Tigrão consertou o time, mas ele é muito cabeça dura. Diego Ferreira não dá. E se firmou, acho. Leandro Silva estará na Série A pela renovação nessa semana. Foi uma boa ideia essa renovação? O que vocês acham? Eu acho que independente se a gente vai jogar no que vem a Série A, se tudo der certo, né, do jeito que a gente quer, ou se for a Série B também, eu não vejo o Leandro Silva como um jogador para se renovar com tanta antecedência assim, para nenhuma das duas hipóteses. Então, na minha opinião, não foi uma boa renovação. Se se mantém na Série B e a gente olha para o mercado e não tem nada de lateral esquerdo, nem na base, de jeito nenhum, ia colocar um para fazer número, tudo bem, mas eu particularmente não achei que foi uma boa renovação. Até porque para a Série A, a gente tem uma vitrine que você consegue um lateral melhor. Então, tipo assim, e para a Série B, aí vale a pena você tentar, no primeiro quarto ali, tentar jogar um da base, tentar uma aposta de um cara que destacou numa série diferente, se for o caso, assim, para ver se funciona. E, na pior das hipóteses, ali mais pro final do Mineiro, você traria um outro lateral do nível do Leandro Silva, que hoje não é difícil de achar um lateral nesse nível. É o que eu brincava, falei um tempo atrás, né, que, tipo assim, pra mim valeria a pena renovar com o João Paulo, que dependendo de onde a gente jogue, ele, pelo menos pra reserva, ia ser uma boa, acharia uma boa possibilidade. O Leandro, eu não renovaria, porque eu não vejo ele, tipo assim, nem com uma boa opção de banco, assim, você consegue jogadores do nível dele com facilidade no mercado, né. Eu tô nessa também. Desculpa falar, Wallace. Não, pode completar aí, que depois eu falo. Porque quando eu lembrava, né, assim, a memória engana um pouco, né, mas quando anunciaram o Leandro Silva, eu gostava dele por causa do que ele jogou aqui, se eu não me engano, 2013, né. Eu achava um lateral rápido, lembro dele fazer cruzamento até com a perna esquerda, então achei que seria um lateral bom para compor. Só que a idade pesa, e além de ele já não ser um cara rápido nessa temporada, vai ser um ano a mais nas costas dele. Então a tendência é que ele vai perdendo ainda mais velocidade, tudo isso para um lateral é muito importante. Eu acho que eu acompanho vocês. Tivemos uma discussão grande no grupo lá do WhatsApp do Decadentes essa semana, porque É, achei uma renovação muito precipitada. Eu tenho para mim o seguinte: se um jogador não rende, se ele não consegue ser destaque na Série B, dificilmente ele vai ser um jogador importante na Série A. Claro que a gente vai buscar alguns casos de exceção aí, mas via de regra, se o jogador não consegue ter um bom desempenho na Série B, dificilmente ele é o jogador para o seu time manter na Série A. E para mim o Leandro Silva se encaixa nisso. Ele não consegue ser um bom jogador, um destaque na Série B. Nós americanos não tratamos o Leandro Silva como um jogador importantíssimo. Pelo contrário, foi muito contestado ao longo do ano. Então acho difícil que ele consiga de um ano para o outro se tornar um jogador útil para uma possível Série A. Ah, Alisson, mas se a gente ficar na Série B? Se a gente ficar na Série B, eu não acho que o Leandro Silva tenha esse mercado todo para a gente ter que, em outubro, já renovar com o Leandro Silva. Acho que a renovação dele veio junto com o Ayrton, e aí até para frisar aqui, para registrar, a renovação do Ayrton, aí sim, é uma baita renovação. Eu acho que o América, é importante perceber que o América tem feito renovações de forma antecipada, isso mostra planejamento, isso mostra estar atento ao mercado. A gente já criticou o América muitas vezes em anos anteriores por deixar a temporada terminar e aí lá pro início de janeiro começar a preocupar com isso, e aí acaba perdendo suas apostas, seus principais jogadores. Foi importantíssimo renovar com o Ayrton. O Ayrton é um jogador que ainda precisa de alguns ajustes. Conversei sobre ele lá no CT e o que eu ouvi lá é que ele veio de um time muito pequeno, então tinha uma defasagem muito grande de jogo, então eles ainda acreditam lá no América que ele pode melhorar ainda mais, que ele ainda não está no ponto máximo dele. Então, renovação para mim é acertadíssima. A do Leandro me deixa muito preocupado de não ser aquele sentimento de esse time subiu, então vamos renovar com todo mundo por gratidão ou algo parecido. Não acho que isso tem que acontecer. Tem que ficar com quem demonstra capacidade de enfrentar uma Série A. Eu acho que é isso. A renovação do Ayrton já passou da hora. A gente já falou aqui de alguns programas atrás que a gente precisa, que era um goleiro que dava para contar na Série A e principalmente numa Série B, né? E era um goleiro seguro, né? E tem provando isso aí que valeu a pena de fato renovar com ele aí, né? Agora, para mim, o Leandro, eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Não vale, não, mesmo que for para ficar numa Série B, não era a hora, não. Até porque isso vai desencadear uma série de outros empresários e gente que vai ficar agora fritando para renovar também, entendeu? Não era, para mim, não era a hora. Não era a hora de renovar, a não ser o caso do Ayrton, que chegou aí e terminava o vínculo dele logo agora no fim do ano também, entendeu? E se destacou. Então, eu entendo que o Leandro Silva não era a hora, não. Não era a hora e nem era, nem eu, e eu também não renovaria. Bom, vou puxar alguns comentários aqui. Vou puxar aqui o Bernardo tá falando que ele achou os dois gols culpa do Maranhão, não achou que era o Sávio. Tem um comentário aqui também do Zé Alves. O Zé Alves falou uma coisa aqui, mas eu não vi isso não. Diz ele que foi que o Romano falou na resenha. Já que nós estamos falando de renovação de elenco, a mais nova do América no Mineiro com sub-23, copiar o Furacão do Paraná. Ideia boa ou ruim? Ô, gente, eu vou dizer que a minha visão é que é uma ideia ruim. Nós não temos. Além do Mineiro, nós temos o quê no primeiro semestre para disputar? Só a Copa do Brasil, pô. Que é aquela de sempre. Eu acho que tem a diferença. O América também tá pensando em excursões, né? Porque o Atlético Paranaense usa isso. E inclusive arrecada uma grana com isso. Principalmente uma pré-temporada decente, né? Eu até acho válido, assim, não o Mineiro todo, porque pra gente o Mineiro tem uma importância maior do que o Paranaense tem pro Atlético Paranaense. Mas eu acho que, assim, pelo menos começar o Mineiro com o Sub-23, com o Sub-23 e treinando profissional, fazer com que o profissional tenha uma pré-temporada digna, uma pré-temporada decente, eu acho válido. Só que eu acho legal também, já que a gente tem o Mineiro, de, assim, em fases mais finais, já usar o Mineiro até como uma fase final de preparação da pré-temporada, porque até os times, por exemplo, se eu tomando base Europa, que o pessoal faz pré-temporada com um pouco mais de tempo de treino, eles participam de competições amistosas, né? Então, assim, pode valer a pena de colocar o time ali já depois de um tempo para só para testar, né, numa competição competitiva, ao invés de chegar de cara jogando uma Copa do Brasil em fase inicial. Então, até para ter tempo, né? Eu não acho a ideia de todo ruim, Mas jogar ele todo, pra gente, pode ser um problema. E tem uma coisa que gera polêmica na torcida também, mas que a minha opinião é que, pelo menos pro americano e pro um time igual a América que precisa de aumentar a torcida, o Campeonato Mineiro é um campeonato importante. E a gente arriscar de jogar o Sub-23, com o Mineiro com o time Sub-23, e um jogo lá, às vezes, América e Vila Nova, que ultimamente o América tá aqui dessa colada do Vila Nova, um tupi da vida, e, sei lá, empatar em casa no Mineiro, isso já vai dar pressão no treinador, já não vai ser aquele jogo... Enfim, acho que o Mineiro é um campeonato que a gente ganha jogos em casa, e é um campeonato importante pra gente formar a torcida. Eu não gosto dessa ideia, não. Acho que tem uma outra ideia aqui, ó, que já foi praticada, que aí sim eu acho muito interessante, que é a participação no Campeonato Brasileiro Sub-23. É, no ano passado, a América participou do Brasileiro Sub-23, e aí sim, no Brasileiro Sub-23, o América enfrentaria, como enfrentou, boas equipes. Quando você pega um Flamengo Sub-23, um São Paulo, um Corinthians, um Palmeiras... Você já está jogando num nível bem bacana, talvez até mais bacana do que enfrentar Tombense, Vila Nova, Caldense e algo do tipo. Então, eu manteria o Mineiro para os profissionais mesmo e tentaria novamente essa participação no Brasileiro Sub-23. Isso pode render a bagagem para os nossos jogadores Sub-23 suficiente. É isso aí, eu acho que isso ainda vai ser bastante comentado aí, vamos ver se o que o povo vai achar disso aí. O Alisson, conta pra nós como é que foi a história toda aí, conta desde o começo aí a questão da renovação do Tigrão aí, como é que aconteceu? Ah, foi muito bacana, cara. Pra quem não acompanhou, participei de uma ação do Onda Verde essa semana, recebi uma ligação do até para esclarecer, teve gente que me abordou dizendo que foi combinado, não teve absolutamente nada combinado da ligação do Tigrão. Eu recebi uma ligação logo pela manhã da Fernanda, do Onda Verde, a quem agradeço aqui desde já, porque foi muito, muito simpática, foi muito bacana a visita, a Fernanda, o Leonardo, do marketing, e também o Daniel Rotti, do assessor de imprensa, era assessor, acho que agora é do marketing também. E eu recebi uma ligação da Fernanda me convidando para ir no CT na terça-feira às 9 horas da manhã. E aí eu tentei puxar dela algumas coisas, né, do que se tratava, e ela falou que era uma surpresa, que ela não podia me falar, e eu cheguei a perguntar, mas quantas pessoas são? Ela falou, só você. Pensei, epa, esse negócio tá estranho. Mas aí eu pedi um tempo para que eu olhasse, eu estava em uma reunião na hora que ela me ligou, e eu tinha que olhar minha agenda para ver se eu ia poder no outro dia. E olhei, consegui realocar o que eu estava marcado e liguei para ela confirmando. E nisso eu fui almoçar, fiquei ainda conversando sobre isso, tentando chutar o que seria. Pensei que fosse a terceira camisa, né, que está para ser lançada, algo ligado a isso. E aí na volta do almoço, logo depois do almoço, lá para as 2 horas da tarde, algo do tipo, recebi uma ligação do telefone do Daniel Rotti, assessor de imprensa do América. E eu tinha o telefone do Daniel gravado daquela época que a gente fez a entrevista com o Anderson, que aí eu fiz o contato todo com ele. E quando eu recebi a ligação, pensei, o Daniel está me ligando, tinha muito tempo que não falava com ele. Pensei, às vezes é para dar alguma outra instrução sobre amanhã no CT. E aí foi o Felipe Conceição, e aí é o que está gravado no vídeo que foi postado pelo América, sem tirar nem pôr. Aquilo foi tudo ao vivo, a mensagem que eu falei para ele foi de improviso, não sabia que aquilo estava sendo gravado, que ia ser veiculado depois. A única coisa que eu sabia da ligação é quando ele termina falando, me convidando para ir ao CT, isso já estava combinado, igual eu falei da ligação da Fernanda antes. E foi muito bacana, bicho, porque quando eu cheguei no CT, o Daniel Rotti me falou que o Felipe Conceição tinha ficado emocionado na ligação. Eu não tinha visto nada, absolutamente nada. E depois eu fui ver o vídeo, se vocês repararem no vídeo, ele realmente fica bem emocionado na hora que eu falo sobre o apoio da torcida americana. Diz o Daniel que depois que ele desligou a ligação, ele saiu realmente chorando. E ele, quando eu o encontrei lá no CT, eu cheguei mais cedo, a gente fez algumas imagens lá, e a ideia era que depois eu ia entregar uma camisa para ele. E quando eu cheguei, quando eu entrei no campo para entregar a camisa, tava o Tigrão e o Marcos Salum, e ele chegou me chamando pelo nome, me deu um abraço, ele estava realmente muito satisfeito, assim. Ele ficou muito feliz com o que eu disse, E o que eu ouvi do Daniel Rotti e da Fernanda também é que ele, Felipe Conceição, ele tem muita vontade que a torcida se aproxime do time, que a torcida demonstre esse carinho. Ele conta com a torcida nessa arrancada nossa, sabe? Eu achei isso muito interessante, assim, porque não vamos negar, nossa torcida é pequena, ele poderia dar uma banana para isso e não tá nem aí, mas não. Ele de verdade quer a torcida próximo, quer a torcida participando. Sobre o dia, foi uma manhã bacana demais, fui tratado muito bem lá, todo mundo que passava me cumprimentava, brincava comigo sobre o negócio de ter dado a notícia do Felipe Conceição em primeira mão, explicando a ação aí para quem não viu. O América, o Felipe Conceição me fez essa ligação para que eu, como sócio torcedor, desse a notícia em primeira mão da renovação dele. E assim que me ligaram, eu postei isso no Twitter, o pessoal do Decadentes retuitou, e logo depois já apareceu a notícia da Itatiaia falando que ele estaria renovando com a América e todos os outros veículos. Achei uma valorização do torcedor muito bacana. Do dia lá em si, aí eu fiz essa ação, depois participei, fiquei assistindo o treinamento. O treinamento me impressionou, eu não sou de acompanhar treinamento, acompanho pouquíssimos, quase nenhum. Eu me lembro do dia que a gente fez a entrevista com o Anderson, Sérgio Tavares e eu, que aí a gente assistiu. E eu fiquei com a impressão, Jairo e os irmãos de Leucas, que esse treinamento do Felipe Conceição foi muito mais intenso do que aquele do Anderson. E eu acho que explica um pouco, sabe, da nossa fase. Quando a gente vê lá se não me engano, foi um jornalista lá de Recife que falou que o América tinha que fazer antidoping depois do jogo contra o Sport, porque não tinha como o América correr os 90 minutos da forma como correu. Talvez seja exatamente por isso, porque o que eu vi, volto a dizer, eu não acompanho treinos em grande quantidade, mas o que eu vi, eu achei o treino muito intenso. Eu achei, assim, bem com uma pegada de jogo, e eles treinaram bastante tempo, deve ter tido uns dois tempos, teve um período de treinamento, depois teve um intervalinho, depois teve outro período, acredito que eu que uns 35, 40 minutos cada tempo. Então foi bem puxado, ele exigindo bastante, ele parando o treinamento o tempo todo. Outra coisa que me chamou a atenção, teve uma hora que eles treinaram escanteio, e aí a gente vê o América fazendo gols de bola parada aí de forma constante, e às vezes a gente cai na bobagem, na minha opinião, de menosprezar as jogadas de bola parada, como se o gol de bola parada não fosse tão importante ou não tivesse seus méritos. E teve uma hora lá treinando escanteio que eu fiquei observando, foi o Sávio que bateu, que estava cobrando os escanteios. Ele treinou uns 10 escanteios, assim. E no primeiro escanteio, na hora que foi cobrar o primeiro escanteio, o Felipe Conceição simplesmente pegou, segurou todos os jogadores envolvidos no escanteio, todos que estavam dentro da área, e ele posicionou um a um, defensor e atacante. Quem estava para cabecear ofensivamente, quem estava para tirar a bola da defesa. Ele posicionou um a um, mostrando onde ele queria cada um. E depois o Sávio cobrou escanteio, e isso foi repetido umas 10 vezes. Então, eu achei interessante, porque quando a gente vê os gols acontecendo, normalmente não é por acaso, né? E de fato não é. Tem um treinamento pesado em torno daquilo ali. Outra coisa, aí depois acompanhei, fiquei com uma impressão boa do CT, muito bem cuidado. Achei interessante muitos garotos no CT, estava até conversando isso lá com a Fernanda. Muitos. O América parece que boa parte das categorias de base já está em férias, mas o Felipe Conceição reteve ali muitos garotos para participar desses treinamentos finais. Tanto no time reserva, né, quanto teve um grupinho de uns 6 ou 7 que treinaram à parte, mas um treinamento também intensivo e com muitos garotos. Parece que ele... Isso eu ouvi lá também nas conversas, conversei um longo tempo com o Luiz Crivat, gerente de futebol, e eles gostam muito da ideia do Felipe Conceição apoiando a base. Eles acreditam que o Felipe Conceição está finalmente sendo o treinador que tem os olhos, que olha com carinho para a base. O América buscou isso muito tempo, e eles acreditam que encontraram no Felipe Conceição o cara que vai tratar com carinho a base. O CT, volto a dizer, muito bem cuidado, uma estrutura muito bacana, já tinha visitado outras vezes, mas está muito bem cuidado, está muito, muito legal. Outra coisa que... E aí eu conversei um longo tempo com o Luiz Krivat, por ocasião mesmo, teve uma hora que eu desci, foi uma hora até que eu fiz umas fotos com os jogadores, e aí o Luiz Krivat chegou e começou a conversar comigo, falou o tanto que eles acham bacana quando vai torcedor assim, e eu conversei, dei pitaco, falei de renovação, falei que o América tinha que renovar com o Ayrton rápido, é claro que eles já estavam com isso, né, com esse trabalho acontecendo, e ele falou comigo, pode ficar tranquilo, que o Ayrton fica, ele falou, o contrato que a gente tem com ele hoje já tem cláusulas que nos asseguram, que nos dão algumas garantias. Então, ele vai ficar, com certeza. Ele me explicou um negócio bacana, ele falou, o América, a gente não tem muito como disputar goleiros altos e de grande desempenho, porque isso é difícil, isso custa muito caro e tem muito time em cima. Ele falou, então a gente tá se especializando em conseguir goleiros que sejam um pouco mais franzinos e não tão altos, porque esses jogadores costumam não ser tão valorizados, mas eles podem ser tão bons quanto. Então ele falou do João Ricardo, falou do Ayrton, e falou, a gente vê muita semelhança do Ayrton com o João Ricardo, e aí eu perguntei para ele por que o Ayrton demorou tanto para entrar no time titular, já que o América não estava se acertando com nenhum goleiro. E ele me explicou isso, ele falou, o América, o Ayrton chegou de uma equipe muito pequena, onde o preparo não estava adequado. Então, quando ele chegou, a gente identificou muitas dificuldades, ele estava abaixo em muitos pontos, mas a gente via o potencial dele. E o Felipe Conceição não quis lançar o Ayrton antes do tempo, mas o tempo todo a gente observava que ele tinha capacidade, que ele tinha potencial. E aí o América fez esse trabalho com ele até ele chegar no ponto físico e técnico daquilo que o América acreditava ser o ideal para estrear. E estreou e eu acho que dificilmente sai do time. Outra história legal que eu escutei lá, essa história eu achei bem legal, que o Felipe Conceição, né, nisso que a gente fala, né, do caráter agregador dele, do quanto ele fez a equipe correr, eu principalmente tenho falado isso direto, que para mim a principal virtude dele, Felipe Conceição, é fazer esses jogadores correrem uns pelos outros. O América joga de uma forma muito solidária hoje em dia. O América deixou de ser aquela equipe do início do ano, que ninguém queria saber de nada, para ser uma equipe em que todos se ajudam, todos ali disputam a bola como se fosse a última jogada do ano. Isso eu acho muito bacana. E aí, volto a dizer, a gente às vezes fica achando que isso é obra do acaso. Não é. Eu ouvi uma história lá no CT que, no dia do jogo contra o Figueirense, não sei se antes ou depois, acredito que depois, pela forma como me contaram, parece que depois do jogo, o América perdeu 2-1, o João Cubas estreou e fez um gol. O João Cubas zagueiro. Mas não teve uma boa atuação, né? Defensivamente falando, não teve uma boa atuação. E eu ouvi uma história que eu achei interessantíssima, que o Felipe Conceição depois, perdão, não sei se no vestiário, acredito que sim, falou com todos os jogadores que jogaram naquele dia, que a carreira do João Cubas muito provavelmente dependia da atuação de cada um daqueles jogadores, que o futuro, a vida, não só a carreira, mas a vida do João Cubas dependia de cada um, da dedicação de cada um daqueles atletas naquele dia, que uma atuação irresponsável, ele não usou essa palavra, mas eu estou falando agora, mas que uma atuação ruim dos outros atletas poderiam respingar num possível fim de carreira para o João Cubas, porque o futebol é muito cruel, né? Uma atuação ruim, principalmente com os jovens atletas, podem fazer com que a torcida, a imprensa, a própria direção vire as costas para um atleta como o João Cubas. E ele falou com... A história que eu ouvi, ele falou com os atletas que, graças a Deus, o João Cubas tinha conseguido fazer um gol. Porque se ele não tivesse conseguido fazer, muito provavelmente a carreira dele estava em risco por causa da atuação dos outros. Então, eu fiquei impressionado porque essa história mostra o quanto o Felipe Conceição tem o poder de mexer com o psicológico dos atletas a ponto de extrair o máximo de vontade deles. Porque na hora que você escuta isso, se coloque no lugar dos caras. Quando você escuta isso e você olha para um atleta jovem, e todos os atletas de futebol já estiveram na posição do João Cubas estreando, Acho que não tem quem não escute isso e não entre em campo doido para dar a vida ali, doido para correr o máximo, para fazer parte da história de vida desse menino João Cubas. Então, a capacidade, pelo menos para mim, pode ser uma bobagem, mas para mim ficou bem, bem demonstrado através desse exemplo como que ele consegue fazer todos correrem por todos, como que ele consegue praticar essa coletividade o tempo inteiro. E fechando, acho que de principal da visita foi isso. Fechando, acho que dá um recado aí para o torcedor americano do quanto é importante essas ações do Onda Verde. Hoje mesmo eu vim agora para o programa de um churrasco, estava em churrasco com alguns amigos de infância, e aí estava conversando sobre isso lá, e todos eles, ou cruzeirenses ou atleticanos, e a gente conversando sobre como a América acaba sendo diferente, como essa relação do americano com o clube é completamente diferente da deles, né? Para eles é tudo muito distante, eles não conseguem... existem barreiras, inúmeras barreiras, para que eles consigam participar minimamente da vida do clube. Então, é só aquele papelzinho do torcedor lá do distante, né? Para a gente, e acho que é motivo de orgulho para a gente, é claro que por todas as situações que a gente sabe bem, a torcida é muito menor e tal, mas como que a gente consegue ter uma atuação, como que a gente consegue ter uma participação até ativa mesmo na vida do nosso clube? Isso é fantástico, que a gente consiga valorizar muito mais isso. Quem pensa que o Onda Verde é só para garantir a entrada por meio de ingresso no estádio, acho que isso até é a menor das coisas, né? Porque hoje garantir a entrada no estádio não é tão complicado. O Onda Verde, eu acho que consegue nos proporcionar ações desse tipo, ações que a gente consegue participar de forma direta da vida do clube. O Onda Verde, cara, a gente já falou, eu acho assim, que nunca é o suficiente falar. Eu particularmente acho um programa muito bom, só que é o seguinte, nenhum sócio torcedor no mundo, se você botar na ponta do lápis, só o ingresso, ele se paga. Nem os que a gente fala de Inter, de não sei o que e tal, na ponta do lápis em geral, vale mais a pena sempre comprar o ingresso avulso. Mas a questão não é essa, a questão são essas ações, cara. Essa valorização dessa proximidade que o torcedor americano tem com o clube. Isso aí é outro nível, cara. As ações que o clube faz realmente estão num outro ponto aí, cara. Sem comparação. Felipe, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só achei legal esse posicionamento do Arson com relação a método de treinamento, né? Porque o jeito tímido, às vezes, do Tigrão, e o fato de ele estar presente, né, no começo ruim, pelo menos para mim, jogando o trabalho que ele tinha dele até a passagem dele ali, até o Juvenildo, que ele, bom, no América tinha mais função direta, e o do Botafogo, que ele era o treinador, não, as coisas não aconteciam tão bem. Mas, e ele tem um jeito muito, o jeito dele meio tímido, meio para baixo, que também não ajuda, né? Mas mostrando que ele realmente tem essa, um pouco mais de, ele tem predicados nessa parte de treinamento, e eu posso ver, tipo assim, da equipe, né, o que eu consegui ouvir é sobre o cara sub-17 que subiu para ser auxiliar dele, o que eu conheço do preparador físico que subiu também do sub-20 para estar atuando profissional, são caras que são muito, muito bons também na questão de treinamento, preparação física. Então, acho que a gente ele tá também se cercando de gente muito boa, né, isso tá surtindo efeitos em termos em campo, né? A gente consegue ver. E tudo é questão de trabalho, né? O exemplo aí das bolas paradas eu acho bem, bem, bem legal, que mostra quanto mais preciso, quando você trabalha melhor, acontece. Tipo, a gente tem feito muitos gols porque a gente trabalha muito bem isso. E a questão de sempre estar trabalhando mais, porque os times também vão estar mais ou menos no mesmo nível, se espera, né? Então ele tem. Achei legal essa confirmação, porque eu não consigo estar presente para assistir treinamentos, né? Mas eu acho legal de poder ver que o trabalho está sendo bem feito, e isso tem surtido muito, muito efeito, né? E sobre o Onda Verde, eu fui sócio por o período, até quando eu fui embora, né, do Brasil, eu fui sócio do Onda Verde lá. Também não tem nada para reclamar, eu acho o nosso programa de sócio é muito bom. Eu cheguei a participar de algumas ações não tão legais quanto essa do Alisson, mas eu cheguei a... Eu fui na apresentação do Bosch, quando trouxeram para a Série A, eu consegui fazer uma visita ao CT, eu mesmo consegui agendar, também fui super bem recebido, fiz o tour lá, consegui assistir um treino na época, foi na época no ano do acesso, em 2015, ver o treinamento, Então, o nosso programa de sócio é muito legal. As ações que a gente tem em si, elas, as apresentações dos uniformes, né, foram sempre muito legais, as que eu consegui. Então, ele é muito legal. Acho que valeria muito a pena a torcida ter mais, ter um pouco mais de carinho, né, quem puder também, tá sempre aderindo, porque eu acho legal. É um retorno de mão dupla. É bom pro clube, né? E é bom pro torcedor também, que tem esse vínculo mais próximo que a gente tem, né? E essas ações ajudam muito quando a gente falou de angariar novos torcedores, né? E isso é uma coisa que no futuro pode ajudar, né? O cara vendo que um clube que tem essa proximidade toda é para conseguir mais torcedores pro futuro, eu acho que é bem legal. A campanha deles de buscar, de aumentar a nossa torcida, eu acho válida e acho que eles têm muitos acertos nesse aspecto também. Isso aí, por falar em torcida, nós fizemos a primeira Blitz Decadente nesse último jogo, viu, gente? Nós fizemos a nossa Blitz Decadente lá no Bar do Pardal, em frente ao Independência, e foi muito bacana. Ô, Lucas, você quer falar pra nós como é que foi aí a Blitz? É, acho que a gente postou no Instagram, no Facebook, foi bem bacana, eu acho que tava todo mundo num clima bem, bem legal ali, de apesar de longe, tá meio que junto do time, gritando, cantando, comemorando. Então acho que até cerveja gelada, Pardal muito receptivo, como sempre. Faltou só a dona do bolinho, mas acho que eu não faria bolinho pra levar lá pra 15 pessoas, né? Mas o Jairo sentiu falta. Se uma dessas pessoas fosse o Jairo antes da cirurgia, ela faria. Porque aí mas eu vou te falar, garantida. O Jairo tá voltando, viu? É, olha aí, olha aí, cara. No último jogo, cerveja, comi dois bolinhos, pastel. Tá bom. Mas foi bem animado e assim, acho que tomara que a gente faça mais vezes. Dia 8 nós vamos fazer outra, hein? E seria legal se a gente conseguir cada vez mais ter mais gente participando. Foi bem legal. Fica o convite para todo mundo. Próximo jogo que vai ser fora dia 8, nós vamos fazer sexta-feira também, mas é um horário um pouquinho melhor, se não me engano, 8h30. Mas mesmo sistema, nós vamos levar o pessoal lá no Pardal. Mesma coisa que foi muito bacana torcer junto com a turma ali em frente ao Independência. Deu uma... A Fernanda, desculpa, que a Fernanda do Onda Verde foi, a gente teve sorteio de brinde, então ela levou 3 copinhos da América lá pra gente sortear, então foi bem bacana. Foi sim, foi muito bacana e vai ser cada vez mais. Vamos pra bala, meu povo? Bora. Então, bala da galera. Pela votação pelo Twitter, tivemos aí um quase empate em primeiro lugar. Ganhou Matheus Miteuzinho com 50%, seguido por Ayrton com 42%, Giovanni 5% e a Blitz Decadente do Pardal com 4%. Injusta aí a Blitz, viu? Mas é justa aí a eleição do Mateuzinho. Pelo menos eu acho. Vou começar com o meu voto. Eu acho que eu queria até dividir meu voto entre o Mateuzinho e o Ayrton, viu? Porque o Ayrton no primeiro tempo nos salvou de tomar uma goleada. Era para terminar aquele primeiro tempo com uns 4-0 pros caras. E ele fez defesas importantes e nos salvou, né? E o Mateuzinho jogou bem os dois tempos, mas estava mais solto ainda no segundo tempo. Então eu vou dividir meu voto. 50% para cada um. O Alisson, seu voto. Pois é, cara, eleição difícil essa, né? Porque o Mateuzinho foi bem mais uma vez. Tá ficando muito claro essa mudança de postura dele. Deixou de ser aquele Mateuzinho mais burocrático ali da primeira metade do campeonato e tem jogado de uma forma mais livre, tem conseguido admitir a relevância dele nessa parte ofensiva, né? Então tá fazendo o papel dele, tá dando gosto de ver o Mateuzinho. Mas eu vou de Ayrton, porque as defesas dele foram mais impactantes para que o América conseguisse sair com esse resultado, porque tivesse passado alguma daquelas bolas difíceis ali, não ia ter como correr atrás, não. E fica de registro aí também a importância da trave, né? Porque as nossas duas bolas, os nossos dois gols, bola na trave, nas costas do goleiro do Atlético Goianiense, uma entrou direto, a outra sobrou ali pro Mateuzinho. A trave é nossa, só. A trave é nossa. Lucas, seu voto. Eu não vou pela análise, eu vou pela emoção, porque a emoção do gol do Mateuzinho, acho que foi demais. Então, acho que se fosse o Sávio, eu teria votado no Sávio. Pra mim, gol de Mateuzinho. Tá certo. E você, Felipe? Eu tenho uma posição similar à do Alisson, porque eu acho assim, por mais o Mateuzinho tenha tido uma boa participação ali no final, se não é o Ayrton ali no primeiro, no início do segundo tempo, para fazer as defesas que ele fez, dificilmente a gente teria tido a reação, porque virar depois um 3-0, um 4-0, a gente dificilmente teria conseguido sair disso. Então, até por isso eu acho que o Ayrton foi o balão ontem, porque o fato dele ter sido o único cara que estava ligado, vidrado no jogo no começo, e feito as defesas que fez, foi o que preponderante ali para que a gente ficasse vivo ainda e conseguisse buscar esse empate, igual a gente buscou. Tá certo, 2,5 votos pro Mateuzinho, 2,5 votos pro Ayrton. Os dois ganham um abraço do Thales Maciel, que tá meio arredio e não quis participar hoje. Viu, Thales? Estamos com saudade de você, viu? Não fica triste, não. A gente gostaria muito da sua presença aqui, tá? Colatina da galera. Então, Colatina também um voto bem dividido aí. Salvou-se o Ricardo Silva. Mas eleito com 35% sábio, seguido por Diego Ferreira com 33%, ou seja, 2% de diferença para o sábio, que ficou com 35%, e o William Maranhão com 28%. Bem disputado o Colatina da galera aí, hein? Bom, Felipe, seu voto? Olha, assim, eu acho que o Sávio tem muito impacto no que foi o jogo ontem, assim como o Diego Ferreira, mas eu acho que, principalmente pelo gol do lateral, que eu acho que a maior culpa foi do Maranhão, e pelo fato dele também não ter jogado bem ontem, de ter errado mais do que ele, de ter tido a recaída igual foi comentado aí no chat nos comentários, né, aquela recaída dele ao futebol antigo, eu acho que eu vou de Maranhão, porque às vezes se ele não na falha no segundo, agora não lembro se fosse o primeiro ou o segundo, do lateral, se ele consegue estar mais esperto ali para pressionar o cruzamento ou evitar, a gente poderia estar com mais 1-0, poderia ter tido uma melhor sorte ainda quando a gente começasse a se acordar. Então eu acho, e um todo eu também não gostei da atuação dele, então eu vou pro Maranhão, como um desempate ali entre os três, não tenho tido uma falha. Embora do Juninho também, em outro dos gols, né, que é quem erra o passe, ele vai até passar pro Maranhão e erra, dá um passe bizonho, merecia um destaque também, ele foi um pouco abaixo, mas acabou ficando até o final, e ficaria assim, mas eu acho que o Maranhão foi o pior da partida de sexta-feira. O comentário aqui no chat foi do Bernardo Moreira, falando que o Maranhão voltou a mostrar seu verdadeiro futebol. Lucas, seu voto? Pra mim é indiscutível, pra mim foi o Sávio. Aquela avenida que ficou na lateral esquerda, e ele nem pra salvar, assim, não que ele tenha sido péssimo nas bolas paradas, mas não teve o gol da bola parada que a gente geralmente estava tendo também, pra salvar a atuação dele, então eu vou de Sávio. Muito mal no último jogo. Tá certo. O Alisson, seu voto? Pois é, cara, também eu acho que esses três aí primeiros colocados, de fato, merecem, porque todos ficaram devendo, mas eu também vou no Sávio. Eu acho que ofensivamente não fez nada que justificasse, e defensivamente é sofrível, precisa melhorar muito na parte defensiva. Isso aí, eu também vou votar no Sávio, porque realmente ele deixou uma avenida ali. Todo o primeiro tempo o Atlético Goianiense jogou nas costas dele, e era ali que estava saindo todas as jogadas dos caras, né? Então não tem muito como salvar ele, não. Embora os outros três também realmente merecem essa votação aí. E vocês lembraram também do Juninho, que tem piorado jogo a jogo, tá? E é um cara que sempre foi o pulmão do time e tudo, mas eu acho que o futebol dele tem caído nos últimos jogos aí. Não sei se é cansaço, não sei o que que é, viu? Mas o Sávio ganhou, vai ganhar um abraço do senhor Alisson Fernandes, a peste negra do CT, mas que agora o time tá tão bem que conseguiu se salvar disso, viu? Cara, Jairo, eu dei várias dicas lá pro Felipe Conceição, ele obviamente pensou assim, não, sou torcedor, não vou dar ideia para esse cara, e aí entrou com o time sem dar ideia, né? Tomou 2-0, na situação de desespero, 2-0 contra, ele pensou assim, o que que eu faço agora? Aí ele lembrou das dicas que eu passei. E aí ele fez mudanças no time de acordo com as dicas que eu passei. A gente recuperou 2-0, 2-2. Por pouco, não viramos o jogo. Então, foi mais ou menos assim o que aconteceu. E eu queria agradecer também ao senhor Henrique Pinheiro, que não foi ao jogo de Goiânia, viu? Muito bom, viu, Henrique? Muito obrigado. Tá? A gente fica muito feliz. Havia até uma certa preocupação se o senhor ia pro jogo ou não. Mas como nós não vimos nenhum Instagram, nenhum story ou algo do tipo, Nós também acreditamos a você uma parte dessa empate aí, viu? Não, não é nem para saber, não precisa nem consultar Instagram, não, Jair. É só ver o resultado. Como não foi derrota, o Henrique não foi ao jogo. Tá certo. Bom, é isso aí? Temos esportes. Tem outros esportes. Isso. É. Alguém até comentou no. Alguém até fez uma menção nos comentários aí. Aí nosso time feminino ganhou de 3-0 o último jogo da equipe Futigol. E o próximo jogo vai ser no domingo, dia 3 de novembro, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Mineiro até agora, que vem de uma vitória de nada mais, nada menos que 13-0 do Minas Boas. Então, parada duríssima para as meninas do América, que vem fazendo bonito desde que o América começou com o futebol feminino, né? Isso tem que ser ressaltado. Sobre o vôlei, o América perdeu de 3-7-0 para o Cruzeiro, mas é um jogo que já não valia lá muita coisa, já que já tinha se classificado para as semifinais. E nosso jogo da semifinal vai ser no dia 1º de novembro, 8:30, lá em Betim, contra o próprio Cruzeiro. Então, parada duríssima novamente para o teste de fogo para o nosso time de vôlei aí, né? Tentar avançar para a final do Campeonato Mineiro e quebrar essa hegemonia de Cruzeiro e Minas, que fazem a final todos os anos. E por fim... Lembrando que o vôlei ganhou um pouco antes, né, Lucas? Porque foram dois jogos essa semana, isso. O vôlei ganhou do Lavras. Ganhou do Lavras de virada, né? Perdeu o primeiro set, virou o jogo. E era um jogo também que era meio que para cumprir tabela, a América já tinha se classificado, mas ganhou esse jogo, perdeu para o Cruzeiro, está nas semifinais e vai pegar o próprio Cruzeiro na semifinal. Se avançar, vai ser maravilhoso. Isso a gente está falando de Campeonato Mineiro, só para dar um complemento aqui. Terminando o Campeonato Mineiro, acho que termina esse mês ou início do mês que vem, no meio de novembro, se eu não estou enganado, já começa a Superliga Masculina de Vôlei. E aí é interessante, porque essa parceria o América não coloca praticamente nada de dinheiro, e a exposição que esse time de vôlei do América vai ter e o quanto esse time vai conseguir levar a marca América é muito importante. A Superliga vai ser transmitida pelo Sport TV, uma porrada de jogos. Vai ter transmissão da TV Cultura para todo o Brasil também, vários jogos. E os jogos que não vão passar nessas duas redes, vai ter transmissão também da própria Liga. Então é quase que 100% dos jogos, se eu não estou enganado, dos jogos do campeonato inteiro, não só do América, eles têm transmissão. Então é a nossa marca sendo levada aí. E eu consegui uma camisa do América Vôlei, tá? Queria informar os senhores aí que agora Marcão só precisou conversar com o dono do time para conseguir uma camisa. Para conseguir comprar uma camisa, tá? Mas a informação do Marcão é que aparentemente está vindo uma leva de camisa para ser vendida na nossa loja aqui no Boulevard, né? Isso. Então vamos esperar que se concretize essa. Para ficar mais fácil das pessoas adquirirem a camisa, né? Que ficou bonita. Acho que o Jairo viu ao vivo, pode falar melhor. Mas sim, mas é bonitinha. É o segundo esporte mais consumido no Brasil, né? Então, sim. E o vôlei, o pessoal, a Globo não fala o nome das empresas que patrocinam. Então, o Sada Cruzeiro, por exemplo, eles falam o Cruzeiro. Mesmo que tiver uma empresa patrocinando a América, eles vão falar muito o nome do América, o escudo do América. E por mais que tem gente que torce o nariz pro vôlei ou para outros esportes de uma maneira geral, dá uma visibilidade, sim, para a marca América e para o Brasil inteiro. Isso é indiscutível, né? Com certeza. E por fim tem o futsal, que já saiu a tabela do Campeonato Mineiro de Futsal. O América estreia dia 15 de novembro e o jogo vai ser na quadra do Minas Tênis Clube contra o Saja Futsal. Então vai ser até numa quadra melhor do que vinha sendo os jogos do Metropolitano, né? Mais perto a gente fala novamente, mas vai ser legal se alguém puder conferir. Isso aí, bacana, gente. Temos um programa? Já estamos com 1h20 de programa. Já, o povo já está querendo ir jantar aquele macarrão e nós estamos aqui segurando a turma. Pois é, até corri por causa disso. Não, tá certo. Então, próximo jogo. Gente, próximo jogo em casa contra a Ponte Preta, moça. A Ponte Preta que perdeu hoje, talvez já chegue aqui naquele desânimo. Nós temos que ganhar esse jogo de qualquer jeito, hein? Posso ler uma frase do executivo da Ponte? Pode. Depois do jogo de hoje que eles perderam, ele colocou, foi uma vergonha, a responsabilidade é deles. Deu uma declaração depois do jogo falando que se tiver que terminar o campeonato com o time júnior, vai terminar. Então, aparentemente, desistiram do acesso, né? Obrigação nossa ganhar aí, apesar que isso não quer dizer nada para a América, que quando a gente perdeu o Paraná passado, o Paraná também não estava brigando para nada. Eu ia não, falar isso agora. O Paraná já foi o Figueirense já, cara. Não tem mais Paraná. Eu ia falar isso agora. A cada coisa dessas que vocês vão falando, que parece assim, que a vitória vai ficando mais óbvia, mais medo eu vou tendo, porque não, esse é o América. Para mim não é mais óbvio, para mim é mais obrigatória. Mas é isso aí, no próximo sábado nós temos que, em casa, nós temos que encher o Independência, gente, apoiar esse time tá merecendo demais o nosso apoio, e a gente não pode arrumar de, porque choveu, porque a latitude e longitude não era par, e gente, não dá pra agarrar com isso mais não. Temos que ir lá, temos que apoiar, não dá pra reclamar que não dá. Gente, 19 horas de sábado, horário bom, vamos pra lá, vamos curtir, vamos apoiar, e nós vamos sair com uma vitória, não é isso? Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos e um grande abraço. Abraço. Falou, abraço. Boa, abraço.